Sabe, queridos, é o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que liberta. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas talvez você esteja procurando um tipo de evangelho que te aceite do jeito que você é. Você está certo, Ele te chama do jeito que você é, mas você não vai ficar do mesmo jeito, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, imagina uma árvore, não é simplesmente ele chegar, não, essas folhas aqui estão secas, então eu vou tirar, e aí eu vou tirar aqueles frutos ali que também não estão muito legais, estão pequenos, não estão boas, e aí eu vou dar uma ajeitadinha, e todo mundo vai ver, não, agora eu vou viver, não, eu pecava mais, agora eu peco menos, não, é muito mais do que isso. Eis que o machado está posto à raiz, é chegado o reino dos céus. Talvez você esteja procurando uma igreja legalzinha, bonitinha, que te empurra e que deixe você do seu jeito. Mas sabe uma das coisas que me deixa mais louco com a vida de Jesus? É que todas as vezes que eu leio sobre Jesus, Ele é como se me estivesse empurrando na parede. E Ele diz, ei cara, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Mas que decisão é essa, filho? Você quer seguir Jesus? Faça como eu faço todos os dias. Leve-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Ele vai te chamar. Mas você não vai ficar com o seu pecado, cultivando o seu pecado. Ah, porque Ele me perdoa. Não, sim, Ele perdoa. Você está certo. Mas Ele é o mesmo Deus que perdoa. Ele é o mesmo Deus que nos liberta. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não dá um jeitinho no mundo. Ele não dá um jeitinho no seu pecado. Ele arranca o poder do pecado sobre a sua vida. Ele quer te dar vida. Então eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é o seu pecado de estimação. Talvez você diga, ah, eu nasci assim, eu sou assim, a minha família é assim, meu pai, minha mãe, eles disse isso. Então foi jogado um feitiço sobre mim. Eu não sei qual é a sua história. Talvez você ache que até geneticamente você é assim, ou tem tendência disso ou daquilo outro. Cara, eu não sei qual é a tua história. Eu sei o seguinte, eu não estou falando para você o que pode e o que não pode. Eu estou falando algo muito mais. Existe alguém está acima de tudo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele se fez sacrifício por esse pecado que você tem e que você acha que é certo você andar com esse pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que se fez homem e morreu exatamente por esse pecado. Por esse pecado que você diz que não tem jeito, que não tem para onde ir, que não tem para onde correr, que não tem solução e que você já bateu em todas essas portas. É esse pecado. Por esse meu pecado, pelo seu pecado, foi por isso que ele morreu. Ele é o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, limpo, livre de todo pecado. Ele se fez homem e se ofereceu por mim e por você. Eu quero te convidar a você cantar mais uma vez, Cristo, Cordeiro de Deus. Vamos comigo. Cristo, Cordeiro de tira o pecado, Cristo, Cordeiro de Deus, tira o pecado. Sabe, eu não me canso de dizer, Cristo, diga isso, Cordeiro de Deus, retira o pecado. Você sozinho não vai conseguir. Eu sozinho não vou conseguir. Não vamos conseguir. Mas Ele se fez carne, se fez homem justamente para isso. Que você consiga. É para isso que existe a graça de Deus.